Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos, uma fada brasileira de agrados e castigos. Sonhando abrir a porta do reino das águas claras, um céu de estrelas marinhas, um chão de conchas raras. Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos, uma fada brasileira de agrados e castigos. Uma aranha sobe e desce, vem e tece o seu vestido com as cores do pedido. Felicidade brilhante. A boneca já falante lhe foge entre os dedos. Nastácia, o pesadelo de acordá-la sempre antes. Narizinho, narizinho, narizinho, sonha, sonha com os amigos, uma fada brasileira de agrados e castigos. Os heróis de outras histórias, tão cansados e inocentes, vão deixar as suas glórias pra viver junto da gente. Narizinho, narizinho, sonha, sonha com os amigos, uma fada brasileira de agrados e castigos. Narizinho, narizinho, sonha, sonha com os amigos, uma fada brasileira de agrados e cachê. Agrados.